Na disposição. Tá na disposição. E diga Benny, Benny, Benny. Tá na disposição pra prosseguir. Diga Benny, Benny, Benny, convoca que eu apareço. Só não abusa do acesso, é que eu penso, porque não me prevaleço. Mas eu meço seu senso, te dei a mão, tu quer o braço. Seu excesso é imenso, e nessa bola de neve já se foram o respeito, a amizade, pra onde foram as pessoas de verdade. Individualidade, vejo a ganância do povo. Beats saem como água, as rimas do grandioso. Verdades varam tempo, mentiras queimam lento. Eu não vejo o amor daqui pros mais os momentos. Mas desilusão, problemas, tente se manter atento, e nessa mudarão os manos mudaram. E continua a cena, essa é minha sina. Em cima da batida um tema, então quebra a rotina. A super autoestima queima quando se aproxima. Então deixa rolar o beat em cima da neblina. Abatedores, opressores, com pouco valores. Lelé da cu, compositores e aproveitadores. Aqui sai no preju, porque a corrente é forte. Veja de leste a oeste, veja de sul a norte. Pois aqui tem que ser forte, pois é terrível. Doutor, dinheiro é foda, isso fez baixar o nível. Situação já visível, contagem regressiva. Degradação da imagem, viagens televisivas. Calibre pesado, os fortes atores. Calibre pesado, os fortes atores. Calibre pesado, os fortes atores. Uma nova lei que tem vigor. Na disposição. São assassinos em série que escracham na Mag. E eu vejo heróis, vejo algoz. Vergonha virando febre. Na terra é que ferve. Aqui é tete a tete. Eu lembro pra você, como diz o do G. Mas aqui muita barbaridade tu vê. Na terra do checkmate, bang bang é clichê. Olha a ganância do Jean. Se prolifera o fim. Novo milênio de quê? Joga a resposta pra mim. É guerra fria através do ferro e fogo. Através do ferro e fogo, espíritos de porco. Eu vejo marionete, eu vejo bons e rebeldes. Eu vejo mocinhos vilões, os seus carrões e ornetes. Mas não sou minha esperança, frente a frente arrogância. Não precisa de máscara, faça ver de vingança. Então siga-me os bons, através da pureza. Se for da natureza, batalhe na certeza. Essa batalha diária, veja a revolução. Tão certo igual matemática, eficaz um canhão. A mente humana atinge a tecnologia. Marmanjos de plantão, praticam pedofilia. O arremate é agora. Perfeito pro ataque, não tem complô. Joga o jogo que é cheque mate. Preparado pra disparar em qualquer direção. Pronto para o clique clack. Calibre pesado, os fortes atores. Calibre pesado, os fortes atores. Calibre pesado, os fortes atores. Uma nova lei vigora. Agora clique clack. Na disposição. Clique, clack.